Xingou Deus, crente que estava rezando. Cada vez mais, o meio de campo embolando. Saravá, irmão, firma a porta. Deixa que eu vou arriar. Deixa que eu vou arriar. Deixa. RBF nativa pra não cair em armadilha, mostrando qual o conceito pra formação da guerrilha. Não é quadrilha de trap, o crime aqui é pensar, se organizar pela comunidade, revolucionar. Vai, segue a pista, segue a conduta. Só quem se arrisca ganha essa luta. Que tem telhado de vidro, não joga pedra no dos outros. Beneficiam com nosso serviço, mas criticam nosso esforço, não discuta. É muita gente de bem envolvida nessa disputa. Não discuta. Se você sabe por que razão, motivo da luta, a causa é justa. Sorrir é satisfatório, lotando universidades, diminuindo velórios, a liderança de todos. Objetivo é um só, igualdade acima de tudo. Não tem melhor nem pior, a comunidade se organiza por um futuro melhor. Não importando a crença, reza então faça um gozó. Contra o preconceito, contra o arriar, contra a discriminação. O arriar também, contra a exclusão. O arriar um gozó, o arriar. Contra o preconceito, o arriar, contra a discriminação. O arriar também, contra a exclusão. O arriar um gozó, o arriar. Vai, fica aí pensando, vai, acredite. Nosso esforço não é em vão, é pra expandir limites. Técnica em comando, militantes em formação. Livre de história de mortes, greves, paralisação. Argumentos suficientes que causam curiosidades. Curiosidades saciadas, suprindo as necessidades. Tente juntar um movimento em toda a comunidade. A dança, o teatro, a capoeira, toda e qualquer arte. Tente mesclar o hip hop com a galera da percussão. Faça o rap embolado, acoplado ao sambão. Que trabalha com a educação, não pode deixar faltar munição. Faça organização, levando pra casa a lição. Temos muito pra falar do que se refere em autoestima. Sou um negro lindo, cercado de gente linda. Lanço desafios, cê tem essa vontade em criticar, mas ajude, meu irmão, não faça só tagarelar. Invoca a África da quebrada, chama gurizada, faz oficina, faz festa, se enrola treta, porque a vida nos ensina que a união do povo do gueto tem que emanar. Todo preto e toda preta que luta sempre sai da lama. Contra o preconceito, o arriar, contra a discriminação, o arriar também, contra a exclusão. O arriar, um gozó, o arriar. O arriar, contra o preconceito. O arriar, contra a discriminação. O arriar também, contra a exclusão. O arriar, não só. O arriar, o arriar. Quem foi que disse a você que nós paramos por aqui? O tempo não para, há muito para evoluir. Quem foi que disse a você que a RBF não atua? Estamos nos organizando e construindo nossa estrutura. Contra o preconceito, o arriar, contra a discriminação. O arriar também, contra a exclusão. O arriar, um bolso. O arriar, contra o preconceito. O arriar, contra a discriminação. O arriar também, contra a exclusão. O arriar, um bolso. O arriar, contra o preconceito. Contra a discriminação. Contra a exclusão. O arriar, contra o preconceito. Contra a discriminação. Contra a exclusão. O arriar, o arriar.